Aqui, Super Rádio Tupi. Venha ouvir, venha curtir o novo show em rádio da Super Tupi. ZYK656, Rádio Difusora do Brasil Limitada. A sua Super Rádio Tupi. Super Tupi, 1150 kHz, abraçando o grande Brasil. É lá de lá, ele de cá, você daí, que nós aqui, todos juntos, sempre ouvindo a Tupi. Agora para as 11 horas, nós vamos aos nossos intervalos comerciais e voltamos em seguida com mais notícias sobre os ídolos da TV para você. Essa daqui é a Super Tupi, quem entra não quer, vai sair quem liga não quer, mas saber que mudar da Tupi. Correntes para variadores Vivi é com FNC Lame. Correntes silenciosas é com FNC Lame. FNC Lame fabrica correntes especiais sob amostra ou desenho. FNC Lame, 50 anos de tradição. Consultas pelo telefone 246-6444 ou Telex 011-36626. FNC Lame. Magiclique, acendedor eletrônico para gás. Acende qualquer aparelho a gás. Lembre-se, Magiclique é o único acendedor que acende o forno do seu fogão. Tudo bem? Tudo Magiclique? Tudo bem, tudo Magiclique. Magiclique, acendedor eletrônico para gás. Sem fio, sem pilha e sem pedra. Potente por 104 anos. Tudo bem? Tudo Magiclique. O sucesso está aqui, na Super Rádio Tupi. Venha curtir o novo som em rádio da Super Tupi. Música, esporte, notícia. Tupi, 1150 kHz, abraçando o grande Brasil. Papo, papo, papo sério.